Talvez até nem coloque isso aqui, porque já fugiu da discussão. Talvez eu insira em outro ponto. Mas quando eu comentei que ele tem uma. Que poderia chamar o Congresso surrealista, falei que o filme tem muito nisso, né? De jogar com uma vanguarda que é o futurismo no começo e com outra vanguarda que é o surrealismo no final. Ele também brinca com uma ideia de como que o surrealismo ele se tornou estetizado. Ele foi estetizado, ele não era uma vanguarda estetizada, era uma vanguarda da poesia, nem trabalhava tanto com imagem. E ele foi estetizado. Aos poucos, ao ponto de você conseguir, de a maioria das pessoas reconhecerem uma estética surrealista. Que se dentro da vanguarda surrealista seria uma coisa completamente sem sentido, você ter uma estética surrealista. Mas ela passa a ter, e principalmente por conta do Dalí, que eu acho que é para mim uma das brincadeiras que o filme faz. Opa, a gente tá falando aqui de coisas que elas seriam subjetivas, do nosso subconsciente, e a gente não tem controle, mas ao mesmo tempo isso é super estetizado, isso é extremamente superficial, e eu lembrei do Dalí, porque o Dalí, ele é expulso do movimento surrealista, né? E ele foi expulso porque ele tornou aquilo um produto, ele estetizou aquilo, era para ser um debate, tipo, super teórico e aprofundado, e ele estetizou aquilo e tornou aquilo um produto. E o Breton, que é o líder, né, surrealista, ele expulsa o Dalí do movimento e dá para ele um apelido, ele cria um anagrama para o nome de Salvador Dalí, que é o Ávida Dollars. Pegar as letras de Salvador Dalí, ele inverte, fazer um anagrama e escreve Ávida Dollars, porque para ele, tipo, ele simplesmente se vendeu pro capitalismo. Lembrando que o Breton e o surrealismo são um movimento marxista, né? Eles têm um fundo marxista. Todos que assinam o primeiro manifesto surrealista e o próprio os manifestos surrealistas têm esse fundo de tentar fugir a uma sociedade de produção industrial ultraconsumista e tentar encontrar um outro sentido de humanidade. O Dalí escapa disso e começa a produzir pro capitalismo, o Breton o expulsa. E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch. Exato. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e é muito, muito, mas muito provável que eu seja o host desse podcast. Hoje o Tio não tá aqui comigo na abertura porque ele tá com raiva dos fogos, tadinho. Quais fogos? Até o ar tá tremendo nesse momento. Flamengo campeão da Libertadores e enfim, o Brasil tem o primeiro momento de alegria de 2019. Comemoremos, pois a gente precisa de festa, a gente precisa de carnaval, a gente precisa lembrar que a vida pode ser bem melhor. Brinquem e comemorem e, por favor, sem fogos, os ouvidos dos bichinhos agradecem nessa algazarra desse final de sábado. Eu serei bem breve aqui, só com os recadinhos iniciais básicos antes do episódio. Se você quiser continuar a receber os nossos episódios, saiba que o conteúdo de podcasts é gratuito e muito fácil de consumir. Você pode assinar os nossos programas por um agregador de podcasts pelo celular. Você pode seguir o Não Pode Tocar no Spotify, no iTunes, no Deezer ou em qualquer plataforma comumente usada para ouvir músicas. Você pode ouvir pelo site notamanuscrita.com, onde nós postamos os nossos episódios, e você pode receber semanalmente até por e-mail. Todas essas formas de acesso estão linkadas na descrição deste episódio. Há também a opção de ouvir pelo YouTube, o que ajuda a abrir uma porta para quem não está acostumado a ouvir podcasts, ainda não conhece bem a mídia e já usa mais a plataforma de vídeos. Se você já nos escuta frequentemente e quer nos ajudar a manter a produção de conteúdo, há maneiras bem simples de fazer isso. Produzir conteúdo independente dá trabalho e a gente ganha 0 centavos de golpe por esse esforço. Por isso, é muito, muito, mas muito, muito importante que você nos ajude a divulgar o Não Pode Tocar. Basta você compartilhar o nosso programa nos seus perfis de redes sociais e, principalmente, recomendar a gente para novos ouvintes. Isso ajuda de verdade. Você pode fazer isso nesse momento. Clique em compartilhar e manda o episódio por WhatsApp, Telegram, no Twitter ou mesmo no Facebook. toda a divulgação é muito bem-vinda. Outra coisa que ajuda demais é quando você nos diz o que você achou do programa, se discordou de algo que a gente disse, se tem sugestões para a gente melhorar ou informações e opiniões para acrescentar à discussão. Fala com a gente. A gente fica feliz demais de ter respostas de ouvintes e isso também é super simples. Você pode falar com a gente pelo perfil do Twitter, pelo Instagram e por e-mail. Nosso e-mail é nãopodetocar@gmail.com. E lá no Twitter e no Instagram, o perfil oficial do Não Pode Tocar é comandado pelo Tiwi, o nosso cão podcaster. Segue o Titi no Twitter e vai lá ganhar uns lambejos. Em ambas as redes, o perfil é @nãopodetocar. Lembre-se de que o D de pode é mudo. Esses e os nossos perfis pessoais estão linkados na descrição deste episódio. Agora, você quer ajudar ainda mais? Então considere a possibilidade de colaborar financeiramente com o Não Pode Tocar. No final da postagem tem o link para o nosso perfil do PicPay, através do qual você pode nos doar R$5 mensalmente. Se não der para assinar mensalmente, a gente também aceita doações pontuais no perfil do PicPay, que também é @nãopodetocar. Agora vamos para a pauta de hoje. Vocês vão ouvir uma conversa que Fabiana, André e eu tivemos com o Rafael de Paula, lá do expressario.com.br. Visitem o Expressário e ouçam os podcasts da casa. Nós conversamos sobre autoria de produções criativas e suas relações com novas tecnologias a partir do filme O Congresso Futurista. O papo rendeu tanto que eu dividi a conversa em duas partes. Talvez a gente lance o restante do que conversamos em dezembro ou durante as férias, porque sim, haverá férias. Agora, chega de enrolação, bora lá pro episódio. No fim das contas, a gente já começou, né? Só pra localizar o ouvinte, então estamos aqui, nessa gravação hoje. Eu, pois você me escuta, tem aqui também a Fabiana, diga oi, Fabiana. Oi, Fabiana. André Martins, diga oi, André Martins. Oi, gente, tudo bom? E o convidado lá do Expressário, Rafael de Paula, volta com a gente aqui. Olá, Rafael, a voz mais seduzente da podosfera. Ah, obrigado pelo elogio, cara. E vamos falar desse filme aí que começa bem e vai ficando torto. vamos ver se todo mundo concorda, cara. Mas pelo menos todo mundo já tem alguma opinião sobre o filme. Sim, a gente vai. Quem já viu a descrição do episódio, a gente vai basear a nossa conversa hoje num filme chamado O Congresso Futurista, ou só O Congresso, que é um filme de 2013. É 2013 ou 2014? Porque eu vi vários lugares falando que é 2014. Eu achei isso muito doido, cara. É porque depende de quanto que ele foi lançado em cada lugar. Então o filme é de 2013, mas provavelmente ele foi lançado em alguns lugares em 2014. A produção dele é de 2013. Inclusive, eu assisti em 2013, se não me engano. Foi a primeira vez que eu assisti esse filme. Olha só que pauta quente, né? O pessoal falando sobre filmes que estão no cinema, os filmes mais novos da DC, Marvel, não sei o que lá, Disney, que vai sair. A gente pega o filme lá de 2013. Homem-Aranha 25. Podia estar gravando sobre o Homem-Aranha 25. Homem-Aranha destruindo sua casa, uma coisa assim. mas é um filme, então, lá de 2013. É um filme do Ari Folman. Não sei nem se pronuncia o nome do diretor dessa maneira. É um filme que fala um pouco sobre autoria, inteligência artificial, bem voltado pro cinema, tem bastante metalinguagem do cinema. Já sabendo, vocês vão ouvir spoiler, então quem tá ouvindo a gente vai ouvir spoiler do filme, mas como é um filme de 2013 não tão conhecido assim, você tem, claro, a opção de parar o podcast agora e ir lá tentar baixar esse filme pra você assistir e depois voltar. Mas eu já não bateria tanto no spoiler não, porque eu não sei se é. Tem uma questão do filme que ele é um pouco mais surpreendente, mas a maior parte dele dá pra discutir se a gente se preocupar tanto assim com alguma surpresa que vai acontecer. O roteiro do filme basicamente acompanha a trajetória de uma atriz que já foi de primeiro escalão, passa pra segundo escalão, que é a Robin Wright, que faz a Robin Wright. Então a gente tem uma atriz fazendo uma personagem com o nome dela mesmo, que na época também era uma atriz que ela já tinha passado da sua época gloriosa e tava arriscando cair no esquecimento. Depois, como todo mundo já sabe hoje, ela volta ao estrelato. A gente vai acompanhar o processo de última interpretação dela, que é a primeira metade desse filme. E aí vocês já querem xingar? Qual foi a primeira impressão de vocês sobre o filme? Rafael, você quer começar? Eu gosto muito de ir no cinema, ver um filme sem saber do menos possível do filme, sabe? Eu me esforço muito por isso. Esses dias, assim, às vezes você tem grandes surpresas, né? Por exemplo, Bacurau, eu fui ver no cinema, eu não sabia sobre o que se tratava. A única coisa que eu sabia é que tinha gente que tava falando bem. Então, tudo que aconteceu foi uma surpresa. E nesse filme agora, eu não conhecia ele, cara. Assim, eu não tava ligado nesse filme até o Rodrigo vir falar comigo. E, cara, eu me surpreendi muito positivamente no início, sabe? Porque é um tema muito que, além de tudo, eu acho que eu me interesso muito por esse tema, né? Esse tema de como a inteligência artificial tá substituindo a mão de obra, né? Seja uma mão de obra que seja mais desqualificado, ou até coisas que teoricamente dependiam da criatividade, né? Como ser uma atriz. Então eu achei isso muito legal. Mas assim, o filme, assim, ele me perdeu, assim, minha atenção fortemente, cara, quando se passa 20 anos. A primeira vez que se passa 20 anos. Que aí quando começa a animação, cara. Porque ali, o sentimento que eu fiquei era que tinham tantas propostas interessantes para debater naquele início e que, ao meu entender, elas foram abandonadas para fazer um debate de ficção científica meio que genérico, entende? Sendo que eles tinham criado no início uma base para você fazer uma discussão muito interessante, sabe? Então eu acho até assim, você, Rodrigo, tava falando antes assim sobre spoiler, né? Se vai ter spoiler ou não. Eu acho que a pessoa pode ouvir, porque eu acho que o que tem mais interessante para se falar do filme são coisas que não estão no filme, né? São os debates que eles levantam e tal, mas só que nem sempre é tão falado durante o filme. Principalmente da metade pro final, né, cara? Quando tem entra naquela maluquice da animação, né? Minha impressão é essa, cara, assim. Até quando eu falei, foi organizar uma pauta mais simples aqui, e o primeiro tópico é impressões sobre o filme e depois já uma série de perguntas. Que não tem muito porquê a gente passar sobre tantos pontos do roteiro do filme assim, né? Mas a gente se perguntar muito sobre as questões que ele levanta mesmo. Não sei se a Fabiana ou o André tiveram uma impressão similar ou se eles gostaram mais da segunda parte do filme. Até porque pelas mensagens que a Fabiana ficava me mandando enquanto ela tava assistindo, ela, pô, que filme triste, tá muito lento. Aí na hora que vem, que seria essa parte de animação, ela, que porra é essa? E vou assistir o filme até o final. Então não sei se a impressão da Fabiana foi o contrário ou foi a mesma, Fabiana. Eu tenho dificuldades com drama, né? Muitas dificuldades. Tipo, eu tenho muita dificuldade de ver um filme em que eu vou chorar, sabe? Se propor a passar um tempo chorando, me dedicar aquele tempo para chorar. Aí eu vou ficar com dor de cabeça, eu vou ficar remoendo minha vida e pensando, meu Deus. E aí vai e toca no começo, igual o Rafael falou, né? O tema do filme, a proposta inicial era muito interessante, de trazer essa ideia do com o que você trabalha, né? A que você se dedica e a exploração também, enfim, de mão de obra e tal. E a minha vida meio que... quando eu vejo filme de drama, eu começo a repensar tantas coisas e aí foi meio que me afundando. Só que mesmo assim, a parte inicial do filme, né? No começo, quando antes desses 20 anos que se passam, né, quando começa a animação, tava assim, eu tava só puta porque Rodrigo disse, é um filme super divertido, é um filme animado e com ação. Por isso que eu mandei a mensagem, falei, caralho, tá, eu tô chorando desde o começo porque a vida é uma bosta, você não pode ter escolhas, você não escolhe nada do que você faz no final das contas, beleza. E aí, quando começou toda aquela explosão de cores, aí eu mandei mensagem pro Rodrigo e falei, ah tá, ok, agora vão começar os Paranauês, né? Eu pensei, agora vai começar a parte divertida, né, vamos parar de chorar. E não, tipo, você só muda a cor da lágrima, parecia a mesma coisa, assim, só que, tipo, eu fiquei muito perdida, não em relação ao roteiro, mas de proposta mesmo, igual o Rafael falou, poxa, tinha tanta coisa pra se explorar, e no meio do caminho foi tendendo pra um lado que eu compreendo, assim, de pensar da questão das escolhas, tanto que o filme começa nisso, né, de questionar que ela fez más escolhas, que ela sempre fazia escolhas ruins, e que no final das contas o tempo todo isso, a questão da escolha, até aquilo, né, um dos momentos ser essa revolução que vai pro livre-arbítrio, o tempo todo pensando nisso, né? Só que ao mesmo tempo é como se tivesse dois filmes em um só e os dois não se encontram. E aí você termina o filme meio, tá, então a vida é uma bosta mesmo, né? Beleza. Não sei, essa foi a sensação que eu tive. Mesmo não, com um monte de cor, sabe? Eu tô muito deprimida ultimamente, desculpa, gente. Pô, mas é mais ou menos isso, cara. Assim, eu acho que o filme, ele realmente, ele perde... Foi difícil pra mim extrair, assim... Não uma moral, né? Que eu acho que o filme não precisa ter, tipo, uma moral, mas uma proposta, né? O que exatamente esse filme tentou debater? Assim, isso é uma pergunta que eu me fiz assistindo ele. Quando tava na parte final, principalmente quando ela volta de novo... Contando spoiler de tudo mesmo. Quando ela volta no final, ela é congelada, sei lá o quê... Aí ela volta. Aí foi ali que eu pensei, cara, qual é a proposta desse filme? Esse filme tá querendo falar sobre o quê? E isso me deixou confuso, sabe? E quando eu vi a pauta do Rodrigo, eu fiquei muito feliz que ele focou nos primeiros 40 minutos do filme. Eu acho que o Rodrigo tem, pelo menos pra mim e pra Fabiana, ele teve parte da culpa, assim, de falar que era um filme divertido, legal. Quando eu vi lá Inteligência Artificial, pensei, poxa, vai ser um sci-fi, alguma coisa assim, meio pra tecnologia, alguma coisa. Não, é um drama. Eu fiquei, pô, ok. Ah, mas se eu sair falando que ele é um drama, ninguém vai querer assistir. Mas aí você falar que ele era muito divertido, talvez sob expectativa. Você fala, só assiste. Não, mas eu entendo, o Rodrigo não querer... Desculpa, André. Eu entendo o Rodrigo não querer contar e tal, só que o negócio é aquilo de você tem um ponto que era a proposta do filme, talvez, né, de discutir essas questões das tecnologias, enfim, só que o outro vai justo pra uma outra narrativa que parece, sei lá, um melodrama que poderia se resolver em outro estilo de filme e não com toda essa outra carga de imagem, que é, no final das contas, a mãe tentando encontrar o filho, mas quantos filmes já não falaram? Não, mas só que... Sabe? E pra que serviu a primeira parte, então, assim? Qual é exatamente, assim, a função daquela primeira parte? Não serviu pra nada. Nada. Só fazer a gente ficar puto de... Peraí, eu comecei a ver um filme e agora eu tô vendo outro. Tá. Okay. Serviu pra introduzir o desenho, gente. Pra você aí que tá ouvindo e tá perdido. O que aconteceu no filme? A Robin Wright, ela vai deixar a carreira no cinema de um modo um tanto inusitado, e é aí que toca a questão da inteligência artificial. No momento em que o filme se passa, no 2013 em que ele se passa, os atores e atrizes vão ser trocados por códigos. Eles vão ser escaneados, seu modo de interpretar, sua aparência, seu corpo, seu movimento, tudo vai ser escaneado e a partir de computação gráfica eles vão ser reproduzidos em novos filmes, com uma fidelidade de imagem muito refinada. Eles não vão precisar mais atuar, só que para isso eles precisam assinar um contrato dizendo que eles realmente não vão mais atuar em lugar nenhum e para nada. E a imagem deles e a capacidade deles de atuar fica em posse da empresa, do estúdio, que vai poder fazer com isso qualquer tipo de filme. Então eles vendem a sua própria autoria, o seu próprio modo de fazer, eles vendem de certa maneira ali a sua, entre aspas, a sua criatividade. A Robin Wright entra nesse embate e aceita o contrato para poder tanto se afastar desse cenário comercial, quanto poder cuidar da saúde do filho mais novo dela. E depois que ela é escaneada e vende a sua própria imagem permanentemente, ou no caso por 20 anos, que são os direitos autorais, o filme dá um salto e a gente vê ela 20 anos depois chegando para um congresso, que é um congresso que vai anunciar um novo passo da indústria cinematográfica. E esse passo é, as pessoas agora, elas não só vão ter acesso ao... Não só vai ser possível que você tenha esse filme que ele é capaz de tudo, porque a pessoa foi escaneada, ela pode fazer qualquer espécie de papel, é tudo feito por computação gráfica, mas a pessoa, ela vai ser, de certa maneira, consumida. Você vai poder consumir a imagem, sentir a imagem de outra maneira, porque a substância dos atores vai se tornar como uma droga, e você vai poder consumir essa droga e fazer o filme que você quiser. É nesse ponto que acontece o giro do filme, o primeiro salto de 20 anos do filme, quando a gente embarca numa espécie de realidade virtual que é feita por animações. Então o filme troca, numa parte do filme, a imagem filmada pela animação para nos falar desse ambiente de realidade virtual onde a Robin Wright entra 20 anos depois de ter vendido a sua imagem. Então o filme, sim, ele fala de escolhas. Quais são? O tempo todo ele bate nessa tecla de escolhas. escolhas, né? E se a gente realmente é capaz de fazer escolhas, se a gente é livre pra fazer escolhas ou não. Porque no momento em que ela vende a imagem dela e ela para de atuar, ela tá vendendo a sua capacidade de escolher quais papéis ela faria, escolher como ela faria cada papel, só que ela já é levada a criticar se ela fazia escolhas antes. Se ela realmente podia escolher quais papéis ela faria, se ela realmente podia escolher como que esses papéis iam se dar, se a indústria cultural permite isso ou não permite isso. Não, e outro debate também é se a emulação dela é ela, entende? Assim, isso também pode ser um debate, assim, é o avatar dela que tá no... que tá indo nas telas. Aquilo lá é ela, de fato? Porque... isso aí é uma outra coisa que a gente pode conversar até um pouco mais pra frente, né? É, nesse sentido, até que pra mim, as duas partes... eu consigo enxergar, perceber um encaixe nas duas partes, assim. Eu não vou... não sei se eu vou puxar isso agora, porque eu acho que eu quero ouvir vocês reclamando um pouco mais da... da relação das duas partes. Mas a gente tem realmente dois filmes em um. A primeira impressão que me atraiu nesse filme é o fato da Robin Wright fazer... a Robin Wright. Então você tem o nome da atriz é esse e ela faz uma personagem com o próprio nome, o que reflete o momento em que ela, de certo modo, passava na carreira dela. De ter saído tipo, de um... tipo, eu quero... o filme lá do Joe Malkovich. Quero, né? Ser Joe Malkovich. Eu quero ser Joe Malkovich. Que também é um filme muito doido, né? Mas é bom. Diferente disso. Cara, você sabe aquele clichê de hoje que já virou até meme, né? Que fala assim, isso é muito Black Mirror, tá ligado? Eu vou ser obrigada a usar esse clichê, assim, né? Porque a primeira metade do filme, até aquela cena, que é uma cena muito boa, inclusive, dela tendo o corpo escaneado, né, as impressões, e que o empresário dela fica falando a história e vai faz ela rir, faz ela chorar e tudo mais. Até ali, essa parte ali, cara, é super isso, sabe? É um debate profundo, entende? Eu não acho que não exista nenhuma desconexão, assim. Quer dizer, eu acho que existe, mas não acho que é totalmente desconexo a primeira parte da segunda, sabe? Eu só acho que ficou ruim, cara. Eu acho que no final das contas é isso, sabe? Eu acho que também faltou ser um pouco mais... otimizar um pouco mais a história na segunda parte, sabe? É muito lento, muito repetitivo, não acontece nada. Eu acho também que não é que é totalmente desconexo, né? Mas é isso que ele tava falando, meio que o tempo é outro, né? O modo como a gente assimila as duas partes são completamente diferentes, nesse sentido. Não é que a temática em si ou não haja conexão, mas o impacto do filme é diferente, tanto que aquela cena, né, igual você tava falando, de você ter ali ela tendo que rir, dar a gargalhada, sendo que, porra, cara, por dentro ela tá meio que se quebrando, né, e ter que ouvir que o agente ama ela, mas ele... tem uma história, né, um tanto controversa ali, né, de aquele cara que surge como aquele que explora, mas é aquele que ajuda e que se vale das fraquezas, né, da atriz, por ela ter pânico. Será que... foi isso que eu fiquei pensando na hora quando eu vi essa cena, assim, que eu achei ela muito impactante, de se não houvesse essa pessoa na vida dela, se ela teria seguido esse caminho. Então, o que é essa escolha, né? Se ele não estivesse ali como agente dela ou outras pessoas ao redor, ela teria insistido tanto na carreira de atriz, sendo que ela tinha pânico disso, né? Que ela tinha ataques de pânico antes de uma grande reunião. Esse tipo de situação, sabe, meio que é impactante no começo, mas que ela se perde um pouco na parte da animação. Mas aí eu também não sei se é uma questão da linguagem, por conta da linguagem visual, e porque todo o discurso ele vai se voltar para outras questões e que não necessariamente explorado da mesma forma o que estava sendo explorado antes, né? Eu acho também que rola, na minha parte também, eu acho que rola um pouco de expectativa, entende? Eu queria que o filme tivesse andado para um outro caminho, sabe? E te frustra. Assim, também tem isso, sabe? Eu tô assumindo aí esse lado. Eu particularmente, essa é uma das coisas que às vezes eu gosto em alguns trabalhos de arte, assim, quando eles frustram expectativas. Não, é que você não gosta quando frustra, você gosta quando ele te surpreende, cara. É diferente, cara. Não, eu gosto quando frustra mesmo. Eu gosto quando frustra porque ele mostra qual era a minha expectativa. A minha expectativa, ela fica mais evidente. Quando ele me surpreende, eu não percebo tanto a minha expectativa. Eu só vou num crescente com aquilo que me deu. Nossa, ele me deu outra coisa, mas me deu ainda mais. Agora, quando ele me frustra, eu percebo, poxa, pera, essa era a minha expectativa. Então, eu percebo o que eu esperaria de um filme de ficção científica, e quando ele me dá uma coisa tão, tão diferente daquilo que eu esperaria, eu me frustro. E esse filme, a primeira vez que eu assisti ele, eu me frustrei também com o que vinha. Depois eu repensei algumas coisas. sobre o que o filme apresenta, assim, pra tentar aceitar a proposta do filme. E uma das coisas era essa mudança de linguagem visual muito brusca, porque ele te fala de computação gráfica no começo, ele te apresenta uma ideia de que, olha, no futuro do cinema vai tudo ser essa computação gráfica super naturalista, em que você vai confundir a realidade com o artifício, e na hora que isso vai ser apresentado pra você, ele te mostra algo evidentemente artificial, que é uma animação artesanal, uma animação manual. Então aquela expectativa, olha, você espera que fosse desse jeito, mas a gente pode fazer qualquer coisa depois que a gente comprou a autoria, depois que não existe mais a autoria, a gente pode fazer qualquer coisa, inclusive transformar isso tudo em animação. E isso pra mim evidenciou mais algumas questões que o filme colocava no início, e que se eu acho que se ele tivesse seguido naquele caminho típico de ficção científica, aí pra mim é que seria que ficaria um pouco clichê, porque pra mim aquilo já foi abordado, e abordado em coisas como Black Mirror, pra mim que é um seriado que é muito óbvio às vezes. Então ele aborda as coisas cumprindo algumas promessas pro espectador, olha, isso aqui que você queria? Ah, então toma essa tecnologia, olha como isso tudo é surpreendente e dramático. Agora, esse filme não faz isso. Ele fala, não, você está esperando que tecnologia tenha essa aparência, você está esperando que o futuro, não, eu quero trabalhar outras coisas com você, e por isso eu vou te dar uma imagem completamente diferente do que você esperava, embora essas questões ainda estejam ali. Eu até escolhi esse filme pensando num debate que a gente começou a ter uma vez no Twitter, Rafael, até que você perguntava, né, um pouco sobre o futuro da autoria com a inteligência artificial e se máquinas poderiam fazer arte. E pra mim essa é uma coisa que esse filme nos coloca, assim. Peraí, olha, máquinas podem fazer arte? E em certa medida ele nos diz que elas já fazem, que pra mim é o debate mais interno do cinema ali. Elas já fazem cinema, mesmo que a gente não perceba. Elas já constroem filmes a partir das escolhas que a gente faz sem perceber. Eu acho que esse filme, como você falou que já tinha assistido ele também, pode estar aí o segredo de você conseguir encarar melhor a proposta dele, né? De encarar o que é a parte, o início do filme quer conversar com a parte que é a animação e o que eles queriam fazer nessa comunicação. Porque como tem essa quebra de expectativa que acaba irritando a gente, talvez a gente acaba não vendo uma conexão ali, mas numa segunda vez que você assiste, que foi o que aconteceu com você, você consegue perceber melhor qual é o discurso que ele tá tentando abordar, sabe? Que foi o que eu parei pra pensar quando você falou agora, entendeu? Talvez não seja só uma frustração, assim, tá, estamos aqui frustrados, né? Vamos admitir algumas questões, mas sabe quando você tem aquela passagem, então, pra animação? Só que a animação, ela tem também uma força expressiva inicial muito forte, tipo a cena, mais no comecinho mesmo, a cena que ela tá no quarto do hotel, lá no quarto do congresso, enfim, sozinha, e ela se vê, nossa, aquela cena foi muito marcante, sabe, muito pesada, porque ela se vê, ela vai olhando para as mãos e a mão dela vai envelhecendo, porque na medida que ela vai encarando aquela realidade, porque isso tá tudo na cabeça dela, né, o modo como ela se vê vai se modificando, porque ela vê que ela tá envelhecendo e a mão vai envelhecendo mais e mais, o rosto vai se envelhecendo naquela penumbra, tipo, essa força expressiva que conecta com o começo do filme, que eu achei que ia se manter, mas depois que tem a revolução, que acontece toda aquela cena, que tem essa certa guinada, é que eu me perdi, assim, dessa conexão mais expressiva com o filme. Não é exatamente em relação à imagem da animação em si. Igual você falou de frustrar, porque a imagem, sei lá, a gente poderia esperar essa imagem mais idealizada, né? Enfim, mas a gente vai ter uma ilustração que ela lembra mais cartoon ou algo assim. Isso não é necessariamente um problema. Mas só que no decorrer do filme ele perde. Aquilo que o Rafael falou, ele vai ficando lento e para de acontecer coisas que poderiam ser da ordem do detalhe expressivamente forte, sabe? E vai se tornando só um amontoado de um monte de coisa, e talvez essa seja a proposta do filme, porque afinal de contas você entra dentro de uma outra realidade, que você perde essa sensação de realidade, porque tudo tá dentro da sua química, é dentro dessa coisa que vai ser essa essência do pensar, enfim, você já não tem direção. Como que você vai diferenciar? Esse filme é muito doido, como é que você vai diferenciar tempo dentro dessa porra, né? Nessa segunda proposta de cinema, o roteiro linear acaba. Tem uma... A Alana assistiu o filme ontem comigo, e ela... Mas tudo bem, ela tem já uma experiência com cinema mais extensa, né? Ela pegou o diálogo com o diálogo central, o diálogo de passagem do filme na primeira assistida, assim. Ela falou que eu preciso entender isso aqui, o que ele quis dizer, porque aquilo ali era o ponto. Tem um diálogo que a Robin Wright trava com o Paul Giamatti, que é o médico que tá tratando do filho dela, e eles estão fazendo uns testes com o filho dela, que tem uma síndrome, a síndrome de Usher, que vai levar ele a perder a audição e a visão. Ele tá fazendo uns testes de audição, o filho tá numa cabine, e eles... O médico fala algumas palavras e ele tem que repetir as palavras. E ele começa a falar palavras que são próximas da palavra que o médico falou. Então o médico fala sozinho e ele diz moinho. E na medida em que ele repete algumas palavras, o Paul Giamatti ele faz uma reflexão para Robin Wright. Ele fala, olha, o seu filho talvez ele já comece a desenvolver algo que vai ser o futuro do cinema. Porque do modo como a tecnologia ela avança, logo a gente vai precisar... A gente não vai ter a imagem dada pra gente. O cinema e as histórias elas vão ser contadas a partir do que a gente consegue construir com o nosso subconsciente. E o seu filho talvez esteja já fazendo isso. Ele sabe que ele não tá ouvindo a palavra que eu disse. Ele não sabe que eu disse sozinho, mas ele sabe que ele não tá ouvindo. E ele responde de modo subconsciente, puxando uma palavra da sua mente, puxando uma palavra de modo quase emocional, com aquele som que ele não conseguiu identificar, e é essa palavra que vem à tona. Então ele não sabe que eu disse sozinho, mas ele sabe que ele não ouviu corretamente. E ele puxa uma palavra do seu subconsciente e diz moinho. E esse diálogo é o diálogo que ele explica o que a segunda parte do filme propõe, que é não ter mais esse cinema de narrativa dada. Você vai construir a imagem e a imagem ela faz parte de um roteiro a partir de insights do que o subconsciente de cada uma das pessoas ali no Congresso Futurista vai gerar. Então, ao invés de você ter uma história, você tem cada pessoa podendo construir uma própria história sem que ela tenha muita consciência de quais as escolhas que ela faz. Isso é uma coisa que se torna mais teórica, mais complexa do que só estruturar um roteiro e dizer, olha, a inteligência artificial dominou a autoria. Que acho que pra mim essa é o que pega, assim. O que acontece quando a gente entrega a autoria pra inteligência artificial? Ela vai construir mensagens, construir narrativas a partir de escolhas que a gente faz e que a gente mesmo não sabe. Eu fico pensando em um exemplo mais óbvio, assim, que hoje você vai ter filmes produzidos a partir do que a indústria consegue identificar que o público quer, mesmo que o público não tenha escolhido aquilo de modo consciente. A gente... Stranger Things é literalmente isso. Eu gosto muito, não vou mentir não, eu gosto, mas é isso. E aí onde é que entra a autoria, sabe? Porque você... A inteligência artificial identifica o que a gente quer, identifica onde o nosso cursor pausa na tela do computador e sabe o que a gente está observando com mais atenção, sabe o que a gente deseja, sabe para onde a gente quereria ir, qual estética que vai ser produzida a partir dos desejos que a gente coloca na internet sem que a gente mesmo perceba isso. E isso para mim é uma coisa que ela é muito impactante com relação à inteligência artificial, sabe? Como é que ela aprende mais sobre a gente do que a gente mesmo consegue saber. Às vezes não, cara. Às vezes ela só consegue identificar a superfície, às vezes, também das motivações das pessoas, né? Que às vezes a inteligência artificial ela pode errar é que, por exemplo, hoje a gente não tem exatamente essa tecnologia, apesar de estar bem próximo, né? É possível, por exemplo, você, uma pessoa que escuta muita música numa plataforma tipo no Spotify mesmo, né? Vai ser possível em pouco tempo você... uma música ser criada que só você vai ouvir e só você vai gostar. Que vai ser meio que uma mistura de tudo que você escuta e chegar lá. Só que acontece que não necessariamente você vai gostar dessa música, né? Porque, assim, a sua superfície, estatisticamente, você gosta de ouvir algo que seja 75% rock, 5% samba e 20% hip hop, sei lá. Não sei, uma coisa nesse sentido. Não quer dizer que se você fizer algo que misture exatamente isso mesmo, você vai gostar. Apesar de que o dado lá que a inteligência tá dando vai ser isso, né? Porque existe até às vezes uma questão assim, de te surpreender, né? Uma coisa nesse sentido, né? Que isso talvez seja a parte mais difícil da inteligência artificial, né? Lembra do Whale Effect que você comentou? Sim. Que você foi apresentar para uns colegas seus, eles falaram, mas o que é isso? Porque tá misturando um monte de coisa e eles não conseguiam identificar como algo que eles pudessem gostar. Porque tem a mistura de vários estilos, assim. Então, sim, talvez tenha um grupo de pessoas, algumas gerações, que elas podem não gostar daquelas misturas porque elas ainda não conseguem identificar aquilo dentro de certas qualidades. Mas à medida que a gente trabalha isso, a gente começa a se aproximar disso e falar, opa, peraí, isso aqui é interessante. É uma mistura muito louca, mas é interessante. Sobre a questão de autoria, eu ainda fico pensando até, se você for ver lá a lista de compositores da música Aí Se Eu Te Pego, são mais de 10 pessoas que fizeram a música Aí Se Eu Te Pego. Aí eu te falo assim, em questão assim de como isso foi construído, assim, né? Pra chegar àquele resultado dali. Isso é muito diferente, assim, de se fosse uma inteligência artificial que tivesse feito essa música. Será que isso é tão diferente, assim, essa questão da autoria? Eu acho que talvez assim, realmente a gente já tenha algo um pouco romantizado até sobre a autoria, né? De imaginar que as músicas são feitas, assim, por pessoas que acordam do meio da noite, caramba. E que viveram aquela experiência, pessoas que viveram uma experiência e vão colocar aquilo em palavras, em sons. Cara, nunca é. Assim, se você for pegar... O Rodrigo sabe o quanto que eu gosto de Radiohead, cara. A maior parte das músicas do Radiohead são músicas que ficaram 11 anos sendo feitas, sabe? Por eles, assim. Não literalmente todo dia o maluco pegando lá, né? É que são várias versões que vão nascendo até chegar aquele resultado final que eles entregam. E você pega... Cara, essas músicas que são músicas, tipo, de rádio mesmo, né? Tipo, Rihanna, sei lá, não sei. Todos esses super pops, né? Que existem aí. Eles são todos assim, né, cara? Como diz a Bia, um bucaque de compositor, sabe? Junta todo mundo, assim. Cara, e chega naquele resultado. Isso é muito diferente se uma inteligência artificial fizesse essas músicas? Isso é uma pergunta que é muito importante, que eu acho que pode levantar esse debate, assim, cara. Porque eu, na minha concepção, não é muito diferente. Eu acho que vem junto uma pergunta aí também, pra gente saber se isso é muito diferente de se uma inteligência artificial fizesse, acho que a gente teria que se perguntar que valor é esse que a gente dá pra autoria, sabe? O que a gente tá considerando como autoria? O que é ser autor, nesse caso? Como que seria ser um autor? O que seria ser um autor? Mesmo que seja o contrário disso, como que a gente conseguiria determinar tal coisa tem um autor? Não, eu acho que eles são autores, só que é no plural, né? São autores, né? Acho que esse é o ponto, na verdade, né? Que é o autor, cara, a pessoa que cria, né, cara? Que compôs aquilo lá, que idealizou, não sei, alguma coisa nesse sentido, né? Ou que teve a ideia, alguma coisa assim. Mas no caso, eu acho que talvez, assim, o que pra mim, o que eu fico pensando é que a gente tem que tirar essa ideia de que do autor no singular, né? Que é quase sempre, principalmente na cultura pop, é no plural, né, cara? São, tipo, várias pessoas fazendo o trabalho. E isso não é um problema. Importante, na minha concepção, isso não necessariamente é um problema. Eu fico pensando, por exemplo, em algumas pesquisas da área de matemática, física, química, biologia, que você pega um artigo de 3-4 páginas e tem 10, 20, tem alguns, tem até uns 30 autores, porque foram todos os pesquisadores que estavam envolvidos para se chegar, às vezes, a, sabe, meia página de fórmula. Uma meia página de um código e que precisou do trabalho de alguns anos, de 30 pesquisadores para chegar naquela coisa que ela parece ser super simples. Mas até chegar naquilo, naquele produto ali, naquele resultado da pesquisa, se demorou muito tempo e de alguma maneira todas aquelas 30 cabeças elas contribuíram para aquilo e não dá para separar e dizer, olha, isso aqui, essa ideia veio da cabeça de uma pessoa, por mais que ela seja sintética e simples. Às vezes me soa um pouco isso quando eu penso, eu tento, sabe, escapar do comparativo de arte com A maiúsculo para pensar em algumas produções culturais mais atuais, assim, porque se a gente pensa em arte, vem toda uma aura em cima disso, mas, sabe, pensar em outro tipo de pesquisa que gera um outro tipo de produto e que tem autoria compartilhada também. Olha, eu acho que no final que a gente vai debater aqui chega à conclusão que direito autoral é uma palhaçada. Acho que esse é o final das contas, é aí que a gente vai acabar inevitavelmente chegando nesse ponto, cara, porque, assim, falando assim, por exemplo, como que vai ter, assim, por exemplo, o prêmio Nobel de Física, sei lá, ele nem sempre ele dá o prêmio, é muito raro, né, ele dá o prêmio pra uma pessoa, né, normalmente é uma equipe, hoje em dia, né, já foi-se o tempo em que tinha esses cientistas clássicos, né, tipo, sei lá, tipo Einstein, né, que é o cara que quase que domina todo o processo, né, normalmente são pesquisas que vão demorando anos e anos, e ainda sem contar que com a informação, né, o cara que tá fazendo a pesquisa na USP, ele pega um cara cara que fez uma informação, um dado, lá no, na Universidade de Sydney, sabe? E aí mistura o mundo inteiro, cara. Então como você vai falar de autoria? Quem é que chegou a essa conclusão? Na verdade, foram todos. Isso é tudo computador, tá? Só pra te falar que isso aí também é tudo computador. Fico lembrando da Tupá Guerra, quando ela explica um pouco da pesquisa dela lá, que ela vai, pô, fazer pesquisa dos manuscritos do Mar Morto, e ela tem que pegar traduções de termos super antigos, assim, e tem que procurar aquilo em muito documento. Cara, ela tem um programa de computador que vai auxiliar ela a procurar esses termos, a localizar em que ponto que eles estão, as traduções possíveis, pra ela poder fazer esses arranjos e conseguir construir um discurso, assim. Eu acho que eu vendo o filme, eu vou te falar que eu pensei mais em questão da performance do artista do que em relação à autoria, sabe? Eu fiquei pensando assim, porque, por exemplo, eu assisti, cara, nesse final de semana, que, assim, bom, me julguem, mas eu tô num hype do caralho pra Star Wars episódio 9, quero saber como que vai terminar. Mas aí eu reassisti o episódio 8, e aí eu me toquei numa parada que, assim, eu não lembrava disso, cara. Tem um personagem que é completamente uma computação gráfica, cara. E a verdade é que o ator que fazia aquele personagem morreu. Só um? Achei que tinha mais. Não, talvez tenha cenas, mas ele era inteiro. Ele era inteiro, na fala, né? Ele vai conversando, assim, né? Não era na hora que o cara tá pulando no meio do fogo, né? Tipo, fazendo um trabalho que antigamente era do dublê e hoje é da computação. Eram cenas, assim, o cara tava conversando, sabe? Com outra pessoa. Era uma cena normal e era toda uma computação gráfica. Aí eu pensei, pô, esse cara já morreu. Eu lembrei também, assim, de um show do Elvis, que rodou o mundo. Eu lembro que até tinha um amigo meu que eu lembro disso porque um amigo meu deu de presente pro pai, é por isso que eu lembro, que era um show no Maracanãzinho, né, um ginásio lá que fica do lado do Maracanã, que é muito grande, que era o show holográfico do Elvis, faz uns 3, 4 anos. Aí eu fiquei pensando assim, cara, assim, durante o filme, me fez pensar mais sobre não sei se o termo é performance, sabe? Não sei se é outro, atuação, não sei dizer. Mas assim, em relação a isso, cara, porque qual é o limite disso? Porque, cara, isso aí, por exemplo, ter um show do Elvis, eu acho eu tendo a achar isso meio errado, cara, sabe? Você tá fazendo um show e que usando a imagem de uma pessoa morta, obviamente sem autorização dela, né? E sei lá, cara, só eu acho estranho. E foi isso que eu pensei bastante vendo o filme, na verdade, essa primeira parte. Você pensou na Carrie Fisher? Porque a Carrie Fisher tava no último Star Wars depois de ter morrido, vai estar no próximo também depois de ter morrido. Não, mas ela... Mas o episódio 8, ela tá de verdade. Assim, ela gravou tudo antes de morrer. Eu tinha umas cenas ali que elas foram totalmente computação gráfica, cara. Talvez teve uma cena de efeito especial, digamos que ela tava, tem uma cena que ela voa, né? Sim. Essa cena talvez tenha sido. E no próximo agora ela assim, tá, e como que ela tá? É porque assim, o outro, cara, depois você coloca aí, é porque eu não lembro o nome do personagem, cara, sou péssimo com nomes. Mas assim, você olha pro cara e você vê, pô, esse maluco com certeza não é uma pessoa. Sabe, assim, não é igual o filme lá que, lembra, no filme que a gente que já assistiu, né? Tem a cena em que elas mostram como é, né? Aí é perfeito. Não, aquela ponta a gente não chegou. É muito bem feito, né? Mas não chegou ainda. Isso eu acho estranho, cara. Porque, assim, a pessoa tá morta. A personagem do nosso filme, pelo menos, ela tava viva, né? Pra assinar o contrato. E o pessoa morta, cara? É, o contrato, eles queriam fazer o contrato eterno. Então, o contrato, ela vai... Aliás, ela continua viva, tudo bem, mas o que vai ser feito com a imagem dela no cinema é de uma pessoa que não existe mais, porque é aquilo que a Fabiana tava comentando, né? A gente se transforma com o passar do tempo, então aquela pessoa que eles eternizaram lá e que vai continuar fazendo filmes por sabe-se lá quanto tempo, não existe mais. 20 anos depois, ela já é outra pessoa, já tá muito diferente. Mas só que durante esses 20 anos ela ganhou muito dinheiro, né, cara? Eu tô falando que o morto não teve compensação nenhuma, cara. Alguém roubou a imagem do Elvis e fez um show dele, cara. Isso é muito errado, cara. A família dele deveria de... Ah, a família não. O Michael Jackson. A família do Michael Jackson, porque os direitos sobre as músicas do Elvis é da família do Michael Jackson. Sério? Eu não sabia disso. O Michael Jackson comprou os direitos do Elvis e de parte dos Beatles também, se não me engano. Então era tudo direito dele. Então, no final das contas, tudo gira em torno de dinheiro. É isso que eu fiquei pensando em relação a personagem, porque você falou que ela ganhou muito dinheiro, mas o tempo... Teve umas 3 ou 4 falas que ele fala, eu não gastei quase nada, eu gastei 2 centavos com você, né? Dois alguma coisa, enfim. Tipo, tá, talvez pra empresa tenha sido pouco, né? Não chega a falar do montante do que ela lucra, mas é isso que fica aquela coisa, né? De, tá, você vende a sua, essa suposta autoria, enfim, a sua existência por um montante, por um dinheiro, mas no final das contas tudo tá girando em torno ainda, mesmo que seja atacado ou não, em relação a esse estúdio, que era Miramonte, né? Depois de vender Nagasaki, que ainda tem a fusão ali, tipo, no final das contas tá tudo em volta dessa grande empresa, né? E sobre aquilo que vocês falaram, né, de daqui 20 anos ela não é mais a mesma pessoa e tal, mas no filme dá pra perceber que o próprio personagem dela, que atua nos filmes, também se torna uma outra coisa, também se torna como se fosse uma outra personalidade, porque tem uma cena em que ela tá cantando num bar ou num restaurante, não lembro, e aí chega a polícia batendo nas pessoas que estão lá e o cara prende ela falando, olha, você tem que parar com isso porque foi difícil te transformar numa estrela. E, tipo, ela não é a estrela, entendeu? Ela é só o símbolo, digamos assim, que tem uma parte do filme que ele fala isso pra ela, meio que mentindo pra ela, né? Falando que ela era o símbolo daquilo tudo que tava acontecendo. É, que o John Hamm, depois ele até complementa isso, o personagem do John Hamm, que só tá em animação, que ele comenta que ele foi o animador dos dados dela, e só que ele queria mais, então ele começou a complementar os dados. Além do que tinha sido escaneado dela, ele começa a inserir novos movimentos, novos comportamentos, porque ele queria inserir uma passagem do tempo no código que estava lá escrito e era para ser só aquilo. Então realmente vira outra coisa, ela perdeu não só o controle da imagem dela, como a imagem dela começa a gerar outras coisas, outros tipos de interpretação. Então é como se a inteligência artificial está dando passos além do que tinha sido aquilo que foi escaneado dela. Foi escaneado, ela permitia algumas coisas, mas o John Hamm vai complementar aquele código para que ela pudesse fazer outras e outras e outras coisas. Eu vou te falar aqui assim, que sobre essa questão da autoria especificamente, que eu tenho até, acho que até tem uma pequena cena já na parte do final, já no final, mais pro final, já na animação, em que eles mostram assim todos os programadores, né, juntos, né? É porque existe ali eu acho que o problema, não, acho que o maior problema de tudo, cara, não tá exatamente em existir uma inteligência artificial, né, que vá fazer o trabalho de alguém ou não, entende? Porque como fala no filme, assim, as nossas escolhas, elas já são já bem... Olha Stranger Things, né? Stranger Things é feita como se fosse uma programação. Por que a galera gosta? Faz live uma série, né? Isso foi feito sem precisar de uma inteligência artificial, né? Foram os produtores, roteiristas, sei lá, que já fizeram isso. Mas é que tá, né? Num mundo em que sejam programadores que façam as músicas que tocam nas rádios, os roteiros dos filmes que vão pro cinema e tudo mais, ou até mesmo a atuação mesmo, né? Como que tá sendo valorizada a mão de obra dessa pessoa? Eu fico pensando muito nisso, eu penso muito nisso também, cara. Porque, assim, do ponto de vista... isso também eu acho que é uma crítica pro filme, eu acho. Que eu queria que ele mostrasse mais essa outra questão, assim. Eu acho que focou muito na questão da própria atriz. E no final das contas, assim, ela teve ali um reconhecimento, ela ganhou bastante dinheiro também, não sei, que aparentemente isso era bastante importante. Eu espero que ela tenha saído do lado do aeroporto, que deve ser um inferno morar do lado do aeroporto, né? Uma barulheira inacreditável, deve ser, né? Tipo assim, não consegue fazer nada. Mas aí que tá. E as outras pessoas, sabe? E todo o dinheiro que foi economizado pelo estúdio, né, pra manter lá e colocado lá um monte de trabalhador atrás do seu computador fazendo o trabalho lá, como que tá essa condição, como que vai ser essa condição? Isso é um debate, cara, que já tá acontecendo agora, sabe, porque você faz uma substituição enorme, sei lá, cara, tipo, você pega ensino à distância, por exemplo, sabe, que você reduz brutalmente a estrutura física, só que de um lado, só que você aumenta em outro, né? Será que os caras que tomam conta da produção, como que tá a condição de trabalho dessas pessoas? Eu acho que no final, assim, a gente vai chegar à conclusão que no final o que fode tudo é o capitalismo, sabe mesmo, assim, porque... Chegamos a essa conclusão, não tem a menor dúvida, cara. Tá, vamos fazer uma análise marxista do filme agora. Pensando na linguagem visual do filme, assim, dentro dessa crítica aos males do capitalismo, vão lembrar da quantidade de cenas de janela que tem no filme, não sei se vocês vão trazer de memória, mas o filme tem muitas cenas de janela. Quase todos os espaços que eles entram tem um foco, olha, tem alguma coisa do lado de cada janela e outra coisa do lado de lá da janela. E isso que tá do lado de lá da janela, na maioria das vezes, nas cenas importa muito. Por exemplo, quando ela chega ao palácio do congresso futurista, tem várias cenas dela olhando pela janela e vendo que lá fora é desértico, que lá pra diante não tem nada, ela não consegue enxergar nada. Do lado de dentro tem esse hotel todo luxuoso, silencioso, tudo parece acontecer do lado de cada janela. E quando ela olha pra lá, deserto. Nem tipo de pessoa, nem produção. E é exatamente desse deserto que vem os trabalhadores revoltados pra fazer a revolução. Então aquilo parece extremamente deserto. Tudo que tá luxuoso tá do lado de cá. Mas isso tem que vir de algum lugar. Alguém tem que produzir isso. Só que isso, quem produz isso tá muito distante e não recebe nada. Então tudo lá fora parece sem conteúdo. E tudo aqui dentro parece extremamente luxuoso. Só que isso vai ruir em algum momento. Tá? A mesma coisa acontece quando ela tá, quando ela acorda no salto seguinte de 20 anos, que ela acorda no que parece ser um quarto de hospital, ou algo assim, deitada perto de uma janela. E do lado de fora, parece ter natureza. Do lado de fora tem um jardim com natureza, com um ambiente que ele parece ser muito mais agradável, não tem nada de desértico. E do lado de dentro, tudo artificial, limpo, sem quase nada, tudo bastante ascético. Tem sempre esse choque do lado de lá da janela e do lado de cá. Isso do filme inteiro. E isso tem uma relação com um pouco da ideia de autoria e ilusão. O surgimento um pouco dessa ideia de autoria que a gente tem dentro da arte, ela remonta à Renascença. A construção de uma ideia de artista como um indivíduo capaz de deter um poder intelectual tão forte e tão especial que lhe dá uma capacidade de pegar ideias totalmente abstratas, que elas estão num plano metafísico, então elas não têm forma, são ideias sem forma, e o artista seria a pessoa capaz de dar forma para essas ideias do plano metafísico, trazê-las para o plano físico, dar uma forma para elas, o que faz com que ele seja entendido como criador, porque até então você vai entender quem pega as coisas de um plano que não é físico e dá forma para elas num plano físico é Deus. Deus fez isso, pegou algo do plano metafísico, não tem forma, vou pegar uma ideia e vou dar forma para ela. E o artista passa a fazer isso com seu intelecto. E daí você tira a ideia do artista criador que não existia até então. O artista era um funcionário, um trabalhador da imagem, um trabalhador da pedra, um trabalhador que construía coisas. Mas a partir do momento em que ele é entendido como um intelectual, ele realiza esse trabalho de criar, dar forma para coisas que não têm forma. E ele faz isso representando através de certa estrutura. No caso, criando um outro universo, uma outra realidade artificial na tela, por exemplo. Então, do lado de cada janela da tela, você tem uma realidade do observador. Do lado de lá, você tem uma outra realidade. A realidade que ela continua eternamente no plano da perspectiva, por exemplo, no caixotinho da tela. Cria outros universos. Então, ele se torna o criador e o filme brinca um pouco com isso. Ele fala o criador. Então, o criador, ele constrói o que está na tela. E desde o início, ele joga com isso. Opa, peraí, você é criador? Então, você constrói o que está na tela. Mas e se o que está na tela não foi você que construiu? E se o seu trabalho de ter colocado alguma coisa na tela, ele se torna completamente inútil? E o artista não precisa mais fazer isso. Ele não precisa criar nada, ele não precisa colocar nada na tela, ele não precisa imaginar novos universos, ele não precisa dar forma para abstrações. O que vai ser dele? A gente precisa realmente dele? E começa a jogar isso na cara da Robin Wright, assim, a gente precisa disso pra você? E ela passa o resto do filme olhando pra janela, pensando, pera, nessa janela, o que tem de representação lá? E quando ela perdeu essa esperança de que é possível que ela seja uma atriz, de que é possível que ela tenha alguma coisa além daquilo que escanearam dela, ela começa a enxergar só deserto. Ela vai pro Congresso Futurista e ela não enxerga nada do outro lado da janela. Só deserto. Mas ela é surpreendida. Não, peraí, tem alguma coisa do outro lado da janela que esse intelectualismo todo, ele não prevê. Então tem esses trabalhadores do outro lado dessa tela, cara. Pra manter todo esse universo de ilusão funcionando, tem esses trabalhadores e eles vão se revoltar em algum momento. Aí puxa um pouco dessa análise marxista. Eu falei demais. Vou te falar o que exatamente eu esperava do filme, tá, cara? Que eu falei assim, talvez que tenha rolado comigo e eu não gostei porque quebrou essa minha expectativa, né? Eu esperava que isso que acontece, essa revolta fosse, assim, mostrasse mais isso, entende? Já que passou tanto tempo, como que tá essa situação, sabe? Como que tá mais as pessoas? Era isso que eu queria ver. E eu acho que mostrou pouco, entende? Assim, tanto que só tem um personagem que é um dos trabalhadores, né? E é um personagem super secundário que eu, se eu não me engano, não ganha nem nome. Se eu não me engano, sei lá, não lembro do nome dele. Então, assim, eu queria... Era essa expectativa minha que foi quebrada, entendi. O que eu tava pensando dessas expectativas, tipo... Eu não sei, eu acho que também correria riscos, assim, de... Depende de como fosse feito, virar um Metrópolis de novo, né? Sempre... cada caminho teria os seus riscos, né, de clichê, mas é, fica aquela coisa de como que seria explorada a parte inicial que parecia tão potente em relação a essa coisa do trabalho, de como se forma a imagem, como se forma uma realidade, mas aí depois eu meio que desgarrei, porque a partir do momento que vira uma relação que ela é química, que ela é voltada para impulsos que você, no final das contas, já nem controla, você nem sabe tão bem como funciona, então você só vai. E aí, quando chegou esse momento, eu falei, tá bom então, ok. Até porque a própria cena, né, de repetição ali desse momento do assinar o contrato, ela é muito, muito igual à outra, né? Só que aí dentro de animação tem um impacto de estamos numa nova era, só que chega um momento que a era não existe, né? Então cada um vai ter um caminho individual, e eu acho que esse que é o incômodo em relação ao que eu tava pensando sobre o filme, sabe? Porque se você começa a questionar a questão da autoria não só de quem produz a imagem, igual a gente tava falando antes, né? Igual, sei lá, tava lembrando, enquanto o Rodrigo falava de como eram feitas as imagens medievais, você tinha uma autoria que ela era tripartida ali, de ter a igreja que dava os parâmetros do que uma imagem poderia ou não ser, um comitente que era aquele que encomendava, que pagava, e o artífice que executava, mas entre esses três tinha algo que também era divino, mas esse divino que era que seria aquele que é o certo controlador junto da igreja, mas era aquele também que dava o pontapé para se trazer a criatividade, se trazer um desenvolver para outra coisa, sabe? E aí quando eu fiquei vendo o filme, eu fiquei pensando nisso, sabe? Você tira a questão de você deter a sua própria imagem, mas não sei se isso chega a ser necessariamente o problema em si. Eu entendo que a discussão da autoria, ela vai esbarrar em várias questões, mas dentro do filme parece que ele vai tendendo cada vez mais a se desgarrar dessa questão necessariamente do deter a imagem, da autoria, para como que você vê o mundo. Quando passa dessa questão de você ter, sei lá, quando a gente pensava filmes da década de 90 que pensavam futuro, era sempre um skate voando, alguma coisa assim, né, sei lá, como que a gente se relacionaria com outros objetos, era um desenvolvimento tecnológico de coisas, ou mesmo que fosse do ser humano, seria algo que seria do corpo como um acréscimo, ou algo que estaria em desenvolvimento, só que no filme isso foi uma coisa que eu achei interessante, assim, que me prendeu, mas que ao mesmo tempo me agoniou, me deixou agonizando, assim, de cara, isso é muito ruim, e que gira em torno do capital, que é você pensar que essa relação com o futuro é justamente você perder a noção do futuro, você perder a noção de qualquer coisa e você entrar dentro da sua própria química, da sua própria forma de ser, de pensar, e você perde as referências. Então se você perde todas as referências que te conecta com o mundo, você vai ter vários mundos num só, e a sua cabeça é aquela que vai girar em torno do seu mundo, então você não tá mais aberto a relações com outras pessoas, você não tá mais aberto a trocas interpessoais, porque não existe mais pessoa, não existe mundo, não existe nada, né, e isso foi algo que eu fiquei, porra, velho, de tristeza, assim, eu sei que é um dos grandes discursos de possibilidade, mas como que isso começa a surgir só do ponto que a gente fala sobre questão de autoria, porque não é só a sua imagem, é o modo de viver, é o modo de você ser, que é absorvido e transformado em outra coisa, e você se perde, porque você se perde dentro de você mesmo. E se o futuro do cinema foi isso, cara? Se o futuro da arte for isso, assim. E a gente tá pensando como é que seria a autoria dessa maneira. Tipo, você não vai mais assistir um filme. Você vai ser o que você quiser no filme. Ao invés de você ir no cinema, você vai cheirar o filme. E depois que você cheirou o filme, você pode ser qualquer coisa dentro do filme, sabe? Você pode sentir tudo aquilo. Como que você vai sair do filme? É o que ele te mostra, você não pode sair. Ele te passa, de algum momento ele fala disso. Então, é impossível de sair, tá todo mundo preso aqui. Fudeu. Porque no momento em que ela passa, né, da parte da sua física real, vamos dizer assim, dessa conexão que a gente tem mais da ideia de imagem, né, pra animação, o cara ainda fala, pra você sair, você vai ter que passar por mim. E na hora que ela tá saindo do congresso, ela passa por ele, né, ele é um dos personagens que passa essa transição entre a animação e esse retorno dela para esse outro mundo, que seria o mundo anterior, enfim, do uso dessa química. Mas, caralho, velho, tipo, quer dizer, lógico, vai esbarrar nas questões, né, de química, de drogas e coisas assim. Você, para consumir uma produção expressiva, artística, você vai ter que alterar o modo como você vê a realidade para além de uma realidade aumentada. Isso é foda, por um lado, mas eu ainda eu tô nessa fase de ter um certo receio, sabe? Eu fiquei presa, a gente foi numa exposição da Bjork, que era a coisa mais simples do mundo, de você ficar vendo ali o vídeo em looping, em realidade aumentada, e a moça falou, ah, vocês podem se perder no looping. E eu me perdi, tipo, e André riu. Falei, porra, me perdi tão fácil. Tinha começado tudo de novo, eu não percebi. Então eu provavelmente seria uma dessas pessoas que vai entrar na porra do cinema e nunca mais vai sair. E vai morrer de fome. Simples assim. Não, cara, isso é assustador, mas eu falo, em certa medida, os caminhos da arte, eles nos levaram pra algo similar, e questionando a autoria, assim, porque o que a gente já apregou dentro da arte contemporânea há um tempo, é que o trabalho, ele não tem significado por si só, e que o que vai ser dado como significado vai ser a relação do público com aquela droga, com aquela substância. Aí você passa a pensar, é até o termo que é usado no filme. E se você pensar isso como substância? Nesse caso, você pensar, se a gente vai pensar em trabalho em obra, em trabalho de arte, a gente pensa em objetos, a gente pensa em coisas que estão numa galeria. Mas quando se trata de atuação, o ator ou a atriz é o trabalho de arte. E se ele se transforma, se ela se transforma numa substância, se o trabalho de arte se transforma numa substância, e o significado vai ser dado pela relação que o público tem com aquela substância. Então eu achei isso interessante do filme, que ele pegou um discurso, que é um discurso da arte contemporânea, de pensar trabalhos de arte como, não como aquele material, como aquela coisa ali que vai te comunicar algo e ponto, mas como uma substância com a qual você se relaciona e que vai gerar um significado pra você na sua relação com aquilo. Agora, se isso for com atrizes e atores, eles são transformados em substâncias e o público vai consumi-los. E dependendo da relação que ele tiver com aquele ator, com aquela atriz, com aquela cena, ele vai gerar um significado diferente. Ele vai ter um filme só dele, assim. Isso, pra mim, é muito assustador. Ó, pode acontecer no futuro muito próximo. Por exemplo, você tem aí... hoje, né, cada dia que passa, assim, se você pegar nós quatro aqui e perguntar qual é o artista que mais... a música que mais escuta, qual o artista, né? Cada um vai dizer um, né? Que, assim, hoje... mais do que nunca, existem tantos nichos, né, que, sei lá, eu lembro que teve um sertanejo que morreu há uns anos atrás, alguma coisa Araújo, que eu fiquei sabendo que esse cara existia no dia que ele morreu. E assim, ele era um fenômeno, sabe, vendeu tipo milhões, assim, sabe, o cara era muito famoso e eu nunca tinha ouvido falar. Imagine só, você pegar, por exemplo, a mesma música e às vezes você coloca tipo, às vezes, artistas, intérpretes diferentes pra ouvir pra pessoas, pra públicos diferentes, que aí você consegue fazer tipo assim, já uma customização da mesma, do mesmo latado, sabe? Isso pode acontecer, sabe? Eu acho muito complicado. Essa questão da performance, pra mim, é a parte mais densa, cara, de conversar sobre. A gente vai ter, então, a gente tem já, né, esse início aí de uma inteligência artificial que consegue te indicar coisas que você gosta. Sei lá, vou pegar o exemplo de uma situação que aconteceu comigo com o André esses últimos meses. A gente comprou o ingresso, enfim, foi no show do Juliano Gauch, que é um artista brasileiro, enfim. Eu não conheci o trabalho dele antes, eu comprei o ingresso, falei, ah, beleza, vamos. Eu fui ouvir os álbuns, falei, não gostei muito não, mas vamos ver como é que é o show. A partir do show, eu comecei a ouvir e gostei. Tipo, eu criei uma conexão porque o show dele foi muito bom, ele é muito teatral em cima do palco, ele cria um personagem que é extremamente impactante. E agora, toda música que eu escuto dele, eu consigo me conectar a partir daquele personagem que eu vivenciei naquele momento. Então, a Fabiana de antes não conseguiria se conectar porque não tinha tido aquela vivência. Aí que tá a minha... certa descrença em relação a isso, porque eu compreendo que vai ter um momento que você tem aquilo de um indicativo pelo que é pré-determinado seu, mas ao mesmo tempo você tá em constante mutação por conta das relações que você cria. Aí essas relações novas que a gente vai ter que criar vai ter que ser em cima daquilo que essa inteligência artificial indicar, porque o tempo todo a gente pode estar indo por um outro caminho. É lógico, né? Entra aquela questão da escolha, do livre-arbítrio de novo, né? Que é essa grande ilusão, mas eu acho que foi isso um pouco que me incomodou do filme também, de toda essa narrativa de caralho, que merda, tô cansada, sabe? É tudo essa coisa de você não tem muito pra onde ir, e eu já tô com dificuldades de me manter no Twitter, já tô com dificuldades de me manter no Instagram, eu tô me vendo como uma aquariana que odeia tecnologia, sendo que eu gosto de tecnologia, só que eu tô entrando nesse conflito, porque o tempo todo eu vejo que o modo como eu me aproximo, talvez outras pessoas também se sintam, tenham empatia em relação a isso, de você se aproxima dessas tecnologias a partir de uma experiência experiência que ela é afetiva. Foi isso um pouco que eu fiquei pensando, poxa, mas se tudo que me é entregue, será que eu vou conseguir desenvolver algo que é afetivo? Porque no final das contas, no filme, o afetivo é aquele que vai continuar guiando todas as escolhas dela, ou as não escolhas, no final das contas, né, de pra que caminho ela tá tentando seguir. E volta aquele embate eterno, né, entre aquilo que é artificial, aquilo que é real, aquilo que é da memória, do afetivo mesmo, ou aquilo que é mecanizado. Eu sei que vai chegar um momento em que essas coisas vão se encontrar, mas no momento ainda me incomoda por isso, sabe, de a gente às vezes não conseguir, ou pelo menos eu não consegui visualizar como que isso vai acontecer de um modo que possa ser positivo e feliz, porque igual essa semana eu descobri que a porcaria da placa que você capta energia solar, ele é um grande problema ecológico, e eu não sabia disso, tipo, porra, velho, tudo que a gente faz pra consertar um problema, você queria mais 20, então eu tô muito revoltada. Mas, tá, você tem o consumo dessa performance que ela é, você entra em contato, você absorve, transforma aquilo em uma experiência, em um significado, mas isso é um pontapé, sabe? Eu acho que é esse o disparador também do filme, porque ele não para por aí. Você tem aquilo de uma absorção de desse ponto inicial, mas a partir do momento que eu absorvo aquela essência daquele artista e eu a transformo no que eu quero, ela vai se perder dentro de mim, talvez, e ela deixa de ser qualquer coisa que ela era antes, porque ela se torna parte de mim, ela vai tomar o caminho que os meus, enfim, meu próprio corpo e minha química vai determinar, e eu não vou ter controle sobre isso. Então eu posso estar absorvendo, sei lá, um David Bowie da vida, tudo bem que não, porque talvez ele entrasse nesse processo, mas enfim, que ele aparece no filme também, tô ali absorvendo aquela experiência, mas ele já se transformou em outra coisa. Qual que é essa relação, sabe, de se perder mesmo, tanto que o filme ele vai terminando nisso, nesse looping que você se transforma naquilo que você já é e que você vai se transformando em outras coisas. Você pode absorver aquela essência, mas aquela essência já vai fazer parte de você, que é algo que no final das contas, tudo bem, quando a gente tem uma relação que ela é, igual eu falei antes do show do Gauch, eu vou no show, eu absorvo, tenho aquela experiência, tenho aquela sensação e vou continuar ouvindo aquilo porque aquilo me impactou, mas isso não se desmancha na minha essência de como eu vivo toda a minha vida, entende? A partir do momento em que você tem uma relação, lógico, pensando aí nessa experiência do filme em si e não de um alcance da inteligência artificial hoje ainda, mas se eu vivo dentro daquilo ali, então mesmo que eu absorva qualquer outra essência, o que eu tô vivendo é preso dentro de mim mesmo. Por isso que eu falei isso da gente se perder dentro de si, porque não importa aquilo que você vai absorver, vai chegar um momento que você já não tá absorvendo mais nada. Como que você vai conseguir absorver qualquer outra coisa, né? E aí, ok, a gente faz uma separação pensando que existe algo que é do cinema, que é do discurso da mídia, e então é uma outra relação, igual a gente imaginar a autoria, imaginar igual o Rodrigo falou, também entrando dentro da sala de cinema, e é possível talvez sair, mas se não é possível sair, você vai se perder dentro daquilo. E no final das contas, a única pessoa que tá lucrando, que tá girando em torno daquilo ali, é o capital, é aquele que tá lucrando. Tanto que ela faz aquele discurso, né, de aquele momento ali, né, que ela se apresenta, aquele grande público e fala, porra, acorda, vocês não estão percebendo, em vez de vocês estarem investindo em outras coisas, vocês estão investindo nisso, e isso é um puta chute, assim, pra quem tá trabalhando no campo artístico, né, ainda mais pensando, pelo menos pra mim foi, né, aquela coisa assim, do momento atual que a gente tá vivendo, e você às vezes tá parando e fazendo um desenho, fazendo, sabe, essa coisa do alcance, e como que o sujeito, ele é muito complexo, porque você pode estar vivendo uma situação muito precária, em vários sentidos, ao seu entorno, mas você continua consumindo e investindo em outras coisas. A gente entrou nesse loop, né? De um vício de consumo e de vivência que faz você achar que, ah, legal, tudo muito legal. E que é arriscado pra caramba, assim, se a gente pensar nessa que você vai se envolver com aquilo e você corre o risco de não sair. Vou pensar num exemplo do que seria esse não sair. Eu acho muito arriscado quando a gente pega algumas representações de coisas horríveis e a gente produz isso de uma maneira atraente e bela, de modo que mesmo que a pessoa não se identifique com aquilo, ela sente um desejo por aquilo, ela considera aquilo uma coisa bem feita, de algum modo aquilo se positiva pra ela. Vou colocar como exemplo o filme que tava em cartaz agora e todo mundo comentando, que é o Coringa, assim. Então, o Coringa seria pra ser uma representação de uma coisa detestável, Marvel, só que visualmente é belo, visualmente é bem feito, é tecnicamente bem feito. Então, mesmo que você repudie o Coringa, o filme ele é esteticamente atraente. E a gente perde o controle um pouco disso e muita gente não consegue sair daquilo. E não consegue, inclusive, ter essa separação de que, olha, isso aqui é uma representação de algo detestável. Só que como que isso é uma representação de algo detestável? Se todos os elementos formais que compõem essa representação são adoráveis, são belos, são bem feitos, são bem filmados, com a lente correta, com a cor correta, com tudo muito límpido, com interpretação muito boa. Como que isso é uma representação de algo detestável com elementos tão ricos, tão bem feitos? E aí tem mais uma questão do filme que eu acho complicada da tradução, que eu acho que confunde um pouco. O nome do filme é, em inglês, é só O Congresso. Em português, colocaram O Congresso Futurista. E eu considero isso um erro. Se o título fosse O Congresso Surrealista, ele seria mais honesto em dizer uma coisa que tem no filme e que ela não é evidente, é óbvio, ela só vai ser evidente pra quem tiver nessa camada. O filme, o Congresso, ele é um congresso surrealista porque a primeira parte do filme é futurista. O filme, ele apresenta o embate entre dois tipos de pensamento que eles foram e são muito fortes provenientes do século XX, que é o pensamento do futurismo, propriamente futurismo e futurismo italiano, vanguarda artística italiana. Peguem o Manifesto Futurista e leiam o Manifesto Futurista, quem está ouvindo, que você pode ter um choque do que é um manifesto de vanguarda. E o que o surrealismo, como uma vanguarda que ela pegou certas influências do futurismo, ela se torna. Então o futurismo apresenta esse desejo pelo novo, essa inevitabilidade do novo, esse domínio futuro da tecnologia, esse atravessamento da realidade pela industrialização, pelo requinte da industrialização, e de uma maneira, às vezes, mais do que desejosa, a crítica é destrutiva e triste de certas maneiras também. E o surrealismo, ele vem numa mesma base, só que dizendo, olha, a gente não tem como ser tão racional, é impossível que você seja só racional, o ser humano nunca ele vai se tornar máquina, porque existe uma parte de nós que, mesmo que a gente queira controlar, ela não vai ser controlada. Essa parte, ela vai sair do controle, é a parte surreal, é o nosso subconsciente, ele vai fazer parte das nossas escolhas, a gente querendo ou não. Mas será? Não sei, eu não sei com quem eu concordo. pode falar, cara. Eu só ia falar que quando o Rodrigo diz que o ser humano nunca vai ser uma máquina, ele tem que ser, ele não vai ser só racional. E aí eu tava lembrando só um comentário à parte que foi que existiam programas de alguns softwares com inteligência artificial que tava reproduzindo racismo, que tava reproduzindo homofobia e tal. E tudo isso vinha de parte dos desenvolvedores, porque querendo ou não, quem desenvolve os programas são pessoas, e o pensamento ali, a cultura daquela pessoa muitas vezes está descrita na forma que foi feita aqueles códigos, aqueles softwares. Então isso sobre o ser humano nunca vai ser uma máquina, e nem as máquinas serão máquinas, né? As máquinas reproduzem os que os humanos fazem. Então, tipo, cara, é que nem aquele caso do, acho que foi da Microsoft, eu não lembro qual foi, a Microsoft tinha subido um bot no Twitter, que era pra poder conversar com as pessoas como se fosse uma pessoa real mesmo, e sei lá, passaram-se 2 dias e o bot tava fazendo comentários nazistas e fazendo comentários agressivos, etc, porque todo mundo caiu em cima dele e o bot simplesmente aprendia com as outras pessoas. Então um monte de gente começou a falar merda e logo o bot começou a falar merda também, porque é o que as pessoas fazem. Não, também o que acontece é muitas vezes você faz chega a conclusões que são, tipo, por exemplo, assim, a gente sabe que a maior parte das pessoas pobres são negras, a gente sabe disso, isso é um fato. Então muitas vezes o algoritmo ele vai repetir essa mesma lógica para chegar num determinado resultado, que vai ser um resultado racista, como por exemplo você liberar crédito para uma pessoa, mais crédito para uma pessoa branca do que para uma pessoa negra, porque, tipo assim, a gente sabe que pessoas negras têm mais dificuldade financeira porque são mais pobres, assim, um processo histórico brasileiro. E às vezes o algoritmo, não só o programador, mas às vezes o próprio algoritmo, o programador precisa ter a ideia de compensar esse tipo de erro, né? Porque senão ele vai reforçar comportamentos. E eu acho que ele reforça o pensamento dele, né? Se o programador, é isso que falou no caso, tipo, se o programador for um programador racista, muito provavelmente o código vai refletir isso. O que ele desenvolveu tá refletindo isso. Entendeu? É justamente o que você falou aí sobre, por exemplo, liberar crédito, não, entendeu? We'll be right back. and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the star, climb on every rung, and may you stay. Forever young. Forever young. Forever young. May you stay. Eu acho que o nosso impacto e a certa porra, velho, não acredito. É porque a gente sabe que o modo como se organiza a autoria, ela vem muito da questão do quem recebe ou não, afinal de contas, quem fez isso porque eu preciso pagar e eu preciso também, ao mesmo tempo, responsabilizar. Se alguma merda acontecer, é culpa desse cara. Só que quando você é enganado nesse sentido, a gente fica meio naquela, peraí, mas será que essa pessoa está recebendo tanto que ela deveria receber pelo nível de responsabilidade? Acho que há um momento em que essa questão da autoria, ela vai ter que se modificar justamente para dar conta dessas outras questões. No final das contas, é como se a gente vive ainda num mundo que exige uma autoria, mas a autoria talvez ela deveria ser dividida entre igual a gente faz com laboratórios, só que melhor pensado. Igual eu estava falando antes, né, Rafael, de você ter o ensino à distância. Eu trabalho com ensino à distância. Tipo, você tem uma modificação muito grande, só que muitas das estruturas, elas ainda não se adaptaram. A gente vai chegar um momento em que o cinema ou algum filme, ele vai ser feito, assim como música já está sendo feita, por essa inteligência artificial, só que a gente não dá o devido valor ainda financeiro, porque a gente ainda fica naquela ideia romantizada do grande poeta, a iluminação, blá, né? E a gente sabe que são linguagens. Depende de como a gente vai se atualizar nessas linguagens, que é aí o meu medo. Será que eu vou ser veloz o suficiente para conseguir alcançar e continuar produzindo? Ou eu vou ficar... O spoiler, cara, não vai. Atrás, cara. Né? É o spoiler, cara. Não vai. É. Esse é o problema, não vai. Cara, assim, tem um autor... Cara, ele é um cara liberal, né? Assim, ele tem lá, assim... Beleza, mas assim, não quer dizer que é porque eu não concordo com tudo que ele dele, que não quer dizer que tudo que ele fala é besteira, né? Que é que Yuval Harari, eu não sei falar o sobrenome dele, desculpa. Mas esse cara, ele escreveu aquele... Uma breve história do Homo Sapiens. Tem uns livros aí que são alguns best-sellers, assim, né? Tem um especificamente que é sobre inteligência artificial, né? Basicamente sobre inteligência artificial. Que ele entende que a inteligência artificial, ela pode vir a ser um dos grandes riscos da nossa sociedade. Porque, assim, você pode chegar a um ponto que você vai viver num mundo customizado, só que absolutamente vazio. E ainda um mundo sem empregos, né? Ainda tem esse principal problema, né? Que tudo vai ser substituído. E, cara, assim, isso é difícil não concordar com o que ele coloca lá, sabe? Porque, cara, assim, não tem... Porque se nada for feito, você deixar o mercado levar as coisas como quiser, assim, como um livre mercado, vai dar merda. É simples assim. E é importante até esse próprio cara, que esse Yuval, que é um cara que se diz liberal, né? Ele mesmo fala isso, né? Que se deixar o fluxo das coisas acontecerem do jeito que estão, vai dar merda, porque não vai ser possível acompanhar. Em pouco tempo, você não vai ter mais noção, assim, porque hoje, quando você faz um show holográfico do Elvis, o nome é Show Holográfico do Elvis. Mas, por exemplo, vamos supor que chegue num futuro em que, pô, sei lá, consigam fazer algo tão realista, que você vai conseguir ver o Elvis ali, sabe? Você poderia, não o Elvis, todo mundo sabe que já morreu, mas outra pessoa. Você poderia realmente, assim, nem contar pras pessoas que aquilo lá é inteligência artificial, né? Que aquilo lá é uma programação. Então, assim, se nada acontecer, assim, a gente vai ser enganado, cara, e vai ficar pra trás mesmo. O mercado é bravo, ele pega tudo, cara. Vou trazer a minha dissertação agora. Não, foi o que eu estudei na minha dissertação. Foi um trabalho de arte chamado Mouchette, e que ele apresenta um pouco disso, de como que seria esse caminho de camadas de autoria até você perder a noção do que é o trabalho real ou não. Tem um caminho que eu vou tentar encurtar, mas existe um romance, um livro, de um autor francês chamado Georges Bernanos, que acho que é de 47, 1947, eu acho, e que conta a história de uma garota de 13 anos, que é a Mouchette, e que ela passa por algumas desventuras, passa por abuso, e, bom, vou dar um spoiler de um livro de 47, no final ela morre. E esse livro, ele virou um filme do Robert Bresson, de 67, que também chama Mouchette. E isso adiciona novas camadas de autoria, porque o livro do Bernanos, ele era razoavelmente conhecido, mas não tanto. E o filme do Bresson se torna muito conhecido. Só que aí a Mouchette passa a ter um rosto. Que a atriz que faz a Mouchette, acho que é Nadine Nortier, ela adiciona um rosto à Mouchette. Se jogar, Mouchette vai aparecer o rosto dela. E adiciona também a interpretação do diretor. O modo como ele roteirizou e dirigiu o filme, modificando um pouco a história, mas dá uma nova vida pra essa personagem. Então a Mouchette morre no livro de 47, volta à vida no filme de 67, ganha um rosto e morre de novo, porque no final do filme ela vai morrer. E, então ela morre em 67 e na década de 90, 96, se eu não me engano, aparece um site, que é o mouchette.org, e que começa, que aparentemente é feito por uma criança de 13 anos e que ela tá ali disposta a conversar com as pessoas. Você pode mandar mensagem, ela vai te responder, mandar um e-mail, ela vai te responder, e o site brinca muito com a narrativa que é pesada do filme, então tem conteúdos que eles parecem sexualizados, só que aparentemente feitos por uma criança de 13 anos, então eles não chegam a ser tão sexualizados assim, fica um pouco patético, só que o site ninguém sabia quem criou, então o que se durante um bom tempo, durante uma década, o site recebeu diversos processos, porque não sabia quem tinha criado e parecia que era uma criança que estava por trás, e apresentava um pouco da narrativa do filme, pegava essa personagem, ela volta à vida de novo então com o site, respondendo as pessoas. Você mandava um e-mail e a Mouchette respondia. Você interagia com ela no site, ela te respondia. E o site era meio labiríntico, você ia clicando nas coisas e você não sabia o que ia acontecer porque ele não te avisa. Então às vezes você clicava num link e vinha um som de gemido, de uma criança gemendo. Você clicava no outro link e vinha mais um conjunto de imagens que você não sabia qual era, porque ele não te avisava. Que é uma coisa que a gente tá acostumado na internet, a gente clicar em alguma coisa que avisa o que vai vir. O link diz o que tem nele. Mas os links do Mouchette não diziam o que vinha. Então você se perdia pelo site meio labiríntico e você podia conversar com ela. E à medida em que foi passando os anos e as pessoas conversavam com ela, ela acrescentava aquelas informações que as pessoas passavam ao site. Então as mensagens que você enviava passavam a fazer parte do site. As imagens que você mandava passavam a fazer parte do site. Ele foi criando vários outros subsites. Pessoas criaram sites em homenagem a ela também, agregando material. Isso criou uma série de problemas. Então, os processos correram em cima disso, até que a artista que criou o Mouchette.org se revelou, acho que em 2007, era uma canadense, que ela revelou que ela fez o site, e dentro desse processo de questionar a autoria, mas de jogar muito com esse renascimento e morte da personagem. E tá lá até hoje. É o trabalho de net art mais longevo que tem. Dá pra acessar o Mouchette.org até hoje, os sites derivados. E pra mim o interesse dele era essas várias camadas de autoria, até o ponto em que você se confundia. O público não sabia se aquilo era real. Hoje é óbvio, as pessoas iam entrar com a experiência que a gente tem pós-internet, a gente talvez não cairia nisso. Mas na metade da década de 90, que a maioria das pessoas não tinha internet, se realmente muita gente acreditou, e não tinha por que não acreditar, que existia a Mouchette por trás daquele site, que era uma menina de 13 anos te respondendo. Embora fosse uma personagem conhecida do cinema e da literatura. E aquilo criou uma enorme confusão do que era real e do que não era. Do que era ficção e do que não era. E durante 10 anos sem autoria. Você não sabia quem é que tinha colocado aquilo. Mas ele continuou a ser consumido. As pessoas continuaram a interagir com ele, mesmo não tendo autoria. E mesmo depois que se soube que aquilo era um trabalho de arte, ainda assim ele continuou a suscitar esse mistério, né? Então é um exemplo que ele me agrada muito, tanto que eu estudei, né? De como que essas camadas de autoria, elas podem se tornar tão complexas a ponto de você começar a confundir aquilo com a realidade. Porque você tirou a performance da personagem, da literatura, agregou a performance da atriz, da direção no filme, e aquilo em algum momento parece ganhar vida e se transformar em alguma outra coisa fora de controle. May you build a ladder to the star, climb on every rung, and may you stay. Forever young. grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong. May you stay. Gente, a gente tá aqui com quanto tempo de gravação? Ó? Duas horas de gravação. Já esqueci o filme já faz muito tempo. Ah, mas é assim, que funciona bem, cara. A gente já falou de... A gente conseguiu falar de uma pá de coisas. E o filme mesmo, ele é mais um disparador, né? O filme, ele é um filme chato pra caralho em alguns sentidos. Mas eu gosto disso muito por conta desses outros panos de fundo que ficam. E acho que porque, pelo menos pra mim, assim, tem uma... Quando entra em discussão sobre tecnologia, eu gosto muito quando escapa da ideia, de uma ideia fria de tecnologia, e começa a tratar com uma ficção científica que ela é mais psicologizante e mais, sei lá, mais orgânica em alguns sentidos. Então eu gosto dessa coisa de a gente começa escaneando um corpo, mas daqui a pouco a gente tá tornando tudo uma substância e consumindo aquilo que a gente escaneou, aquele conteúdo abstrato que a gente criou, a gente começa a consumir aquilo e vira essa viagem de ácido maluca. Complementando, acho que talvez o que me manteve um pouco presa, atenta ainda ao filme, essa parte mais final, foi num certo desafio de ficar testando a memória, porque começa a aparecer personagens, né, de você ver um David Bowie, Michael Jackson, e aí depois, não sei se era o Durango Kid, alguém que aparece, né, do Velho Oeste, e aí tudo vira uma grande pintura do Bosch, né, o Jardim das Delícias, e eu fiquei, gente, que porra é esta? E aí você vai vindo aquelas referências da história da arte, mas a história em si, ela meio que se perde mesmo. Parece que o filme, ele é uma mistura, a parte final do filme é uma mistura de Dalí pintando dentro do Jardim das Delícias, tipo isso. Resumindo, final do filme é sem roteiro e ninguém entende nada. Gente, mas pra começar a fechar aqui essas partes, vocês chegaram a separar alguma indicação pros ouvintes? Quem começa? Você abriu a boca, você. Pode começar. Tá, eu tenho duas indicações. Uma delas, na verdade são dois joguinhos, um é mais complexo. O primeiro joguinho seria o Cuphead, que é um jogo de plataforma que tem pra vários consoles, aí tem pro PlayStation, tem pro computador, que é um jogo que segue o estilo da animação do filme. Quando eu tava assistindo, eu lembrei muito do jogo, porque tem muita coisa similar e tal. E é um jogo completamente cartunizado, demorou anos pra ficar pronto e tal. É bem capaz de já ter recomendado ele na primeira temporada e tal, mas por causa desse filme, acho que vale a recomendação de novo. A segunda coisa que eu queria recomendar, eu queria enviar pra vocês e que vocês fizessem um teste agora, que é o Quick Draw do Google. Eu vou mandar o link pra vocês aqui no negócio, você não precisa pôr no programa depois, mas só pra vocês testarem agora, que eu queria ver a reação de vocês. Tá no chat aí o link, que é o quê? Nada mais é que uma ferramenta que o Google criou com parte daquela coisa de você de fazer reconhecimento visual de escrita. Então, se você escreve com o dedo uma letra, ele reconhece aquele caractere e digita pra você. Ou, por exemplo, caracteres japoneses que você digita, você faz o desenho dele, ele vai reconhecer no teclado pra você como um caractere mesmo. E o que, que é esse link aí, esse joguinho? É o Quick Draw, que um sistema do Google te dá um tema, uma categoria de um desenho. Eu vejo e você tem que desenhar isso em 20 segundos, enquanto uma inteligência artificial tenta adivinhar o que você tá desenhando. Testem aí pra vocês verem. Pô, eu acabei de testar o primeiro, cara, e assim, ele, na hora que eu desenhei a primeira parte, ele falou uma coisa completamente diferente, mas depois, na hora que eu concluí, ele falou, já sei. Então, é porque ele vai chutando na hora, então você começa a desenhar, ele fala, eu tô vendo uma linha, eu vejo um carro, uma roda. Eu vejo um quadrado. Entendeu? Ele vai jogando enquanto fotografia. Você vai desenhando na hora. Mó da hora, velho. Já sei, é cadeia. Porra, eu coloquei 3 ou 4 linhas e acertou. Então, tem coisa que é fácil, assim, tem coisa que é fácil. Agora, por exemplo, ele pediu pra desenhar um jacaré, e porra, velho. Eu vejo arco-íris. Que eu joguei várias vezes aqui orelha, testando ver qual era o limite. Tipo, agora pediu pra desenhar uma, de dente, uma ovelha. Deixa eu ver se ele ou vai conseguir. Amendoim. Eu vejo unha. Consegui fazer como? Ele tem uma categoria de desenho que eles pedem pra ou desenhar uma nuvem. Então, se você desenha uma nuvem igual uma criança desenha uma nuvem, sei lá, que é fazer voltinhas, não assim, consegui sabe? Adivinhar. Ele identifica como uma nuvem, mas ele pediu pra desenhar uma ovelha. Aí eu desenhei uma nuvem, botei perninhas, aí ele identificou como ovelha, tá ligado? Não, eu acabei de também passar um sufoco vejo aqui, nariz. Porque ele pede pra desenhar umas coisas que eu não consigo. Ou tipo, desenha um canguru. Ou não, palhaço. Eu tentei, canguru eu não consegui. Canguru não. O canguru eu acertei. Ele acertou. Já sei, é fogueira. Eu não consegui desenhar um canguru, porque, sei lá, eu não desenho muito bem também. Nossa, mas eu errei feio aqui, a chave de fenda. Também não consegui a chave de fenda. No meu começou a aparecer uns bagulhos, tipo, agora apareceu um brócolis. Desenho um brócolis, tá bom. Eu vejo taco de golfe. O meu apareceu uma van, e aí ele falou várias coisas, tipo, o máximo que chegou perto foi um ônibus, mas antes falou que era um bicho de pelúcia, um cachorro. É vassoura. Ele vai porque tinha patas. Eu não sei desenhar um brócolis. Eu vejo o clipe de papel. Enfim, essa era a recomendação. Já sei. E, cara, é muito divertido isso aqui, velho. Eu tava pensando aqui aquele livro A Cidade é a Cidade, do que você me indicou, que eu acho que foi a mesma sensação, que eu não terminei de ler o livro ainda, mas que você disse que ia ser uma coisa, mas eu ainda tô esperando o momento da história mudar, que foi a mesma expectativa. Na hora que, sabe, você falou, esse filme é super, super divertido, cheio de ação. Acho que é a mesma, o mesmo medo que eu tô do livro, mas eu imagino que o livro seja... Agora você não vai terminar mais o livro, pô. Eu vou nas férias, eu vou terminar o livro A Cidade é a Cidade, porque eu sei que vai chegar no momento que o roteiro vai mudar. Rafael, você chegou a separar alguma coisa pra indicar? Não separei, cara, mas eu tenho uma indicação, então, que é de uma coisa que eu falei durante o programa, que são os livros lá do Yuval Harari. Eu não sei falar, posso estar falando completamente errado, depois eu mando. Mas os livros, tem dois livros dele que são os livros que eu li dele, que é o Sapiens, Uma Breve História, que ele dá um ponto de vista biológico, quase que contando toda a história do Homo Sapiens, assim, né, do tempo dos primeiros assentamentos até um futuro próximo, assim, né, e outro que é 21 lições para o século 21, que é exatamente esse que é o que fala mais sobre o que a gente tocou no programa hoje, que ele fala basicamente sobre inteligência artificial, assim, ele coloca três grandes riscos, assim, da sociedade, né, e que um deles é a inteligência artificial, que como que isso pode simplesmente acabar com o mundo, assim, literalmente, assim, né? Outro problema é o aquecimento global e outro seriam aperfeiçoamentos genéticos, né? Que pode levar, por exemplo, a literalmente, pela primeira vez na história, os ricos terem um organismo diferente de um organismo de uma pessoa pobre, né? Isso pode acontecer, isso já é um horizonte, um futuro que tá logo ali. Então ele discursa um pouco sobre esses três grandes problemas, que na visão dele são os três grandes problemas, né? Eu acho que, então, eu vou deixar essa dica de uma coisa que eu até cheguei a falar durante o programa e fica aí, que vale realmente muito a pena. É uma leitura, apesar dos livros serem bem grandes, é uma leitura bem fácil. Bacana, me lembrou, nem tinha anotado aqui não, mas me lembrou de um outro livro, e aí vai ficar como indicação também, que é um livro do Philip K. Dick, que é chamado Os Três Enigmas de Palmer Eldritch, e que fala um pouco disso, que num futuro, sabe, sei lá quando, os ricos, eles se tornam fisicamente diferentes dos pobres, porque eles passam por um processo de uma espécie de evolução, eles passam por um tratamento para ter um outro tipo de percepção da realidade, então eles mudam fisicamente também. Aliás, até combina um pouco com o filme que a gente discutiu hoje, porque nesse livro você tem os colonos humanos que eles vão para outro planeta, eles são viciados em alguma substância ou outras substâncias que dão a eles a ilusão de que eles estão de volta na Terra durante um certo período de tempo, e eles se perdem nisso, tornam isso quase uma religião. Eu acho que é um livro interessante para dialogar com o que a gente discutiu hoje, mais uma reportagem do UOL Tab, tá, vai estar linkada aqui na descrição também, reportagem da Luísa Polho, que é Toda Arte Artificial, o título da reportagem, e que fala um pouco sobre esses caminhos da inteligência artificial, do machine learning, da computação para curadoria, como que isso se relaciona com os caminhos da arte durante a sua história. Então, uma reportagem longa, bem detalhada, com a arte do Alex Kidd. Também tem pinturas da Patrícia Brennstatter. Fica essa e todas as outras indicações linkadas na descrição do episódio. tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou, não gostou, discorda de boa parte do que a gente falou? Fala com a gente. Você pode mandar e-mail pra gente pelo nãopodetocar@gmail.com. Pode seguir a gente nas redes sociais. Nosso perfil oficial é levado pelo Tio e nosso cão podcaster. No Twitter e no Instagram como @nãopodetocar. Lembra que o D de pod é mudo. Os nossos perfis pessoais também estarão linkados na descrição do episódio. É muito importante que você comente, fale com a gente. Essa é a melhor resposta que você pode nos dar, o maior incentivo também. Além de compartilhar, sugerir o Não Pode Tocar para novos ouvintes. E eu gostei bastante da conversa. Me exaltei em alguns pontos. Acho que a gente conseguiu extrapolar um pouco do que saiu do filme, mas é a parte bacana também. Eu agradeço a presença de todos, tanto os da casa e especialmente ao Rafael de Paula. Muito obrigado pela sua participação e, por favor, que diga o que está rolando lá no feed do Expressário. Cara, primeiro eu queria agradecer o convite. Parece aquele papo de político, mas, assim, não é mesmo, cara. Assim, eu hoje, raros podcasts eu acompanho, assim, né? Parece que quanto... Eu acho que eu vi até num programa com vocês, se não me engano, quem falou isso foi o André, cara, se não me engano. Que parece que quando você começa a produzir podcasts com ele, aconteceu de você começa a ouvir menos podcasts, né? E, assim, eu só acompanho semanalmente alguns podcasts, assim, acho que eu acompanho semanalmente 3 podcasts, que é o Lado B do Rio, que esse eu sempre escuto, o Quarta Parede, bom, um podcast sobre literatura, sobre cinema, série, essas coisas, sobre cultura pop, e o Não Pode Tocar, cara, assim, eu adoro todos os conteúdos, cara, assim, eu escuto sempre, sempre, sempre mesmo, então pra mim ser chamado é realmente um motivo de muita alegria, cara, mas principalmente o Pataquadas, cara, assim, eu vou fazer isso aqui, a Lana não tá aqui, vou falar bem dela, eu acho um produto incrível, cara, acho um podcast incrível, muito bom mesmo. Cara, sobre o Expressário, assim, a gente tá passando por mudanças, né, cara, porque assim, eu na verdade ando um pouco... Fiquei um pouco insatisfeito com o conteúdo do Expresso Café, especificamente. Mas tem outros conteúdos. O Café Seletor, que eu edito, por exemplo, ele está saindo todo semanalmente, crescendo e se desenvolvendo. E tem no site expressario.com.br, tem tudo que é feito lá. Todos os podcasts, todos os textos, tudo lá. Então, se quiser acompanhar mais, saber mais, só entrar lá em expressario.com.br, que vai ter bastante mais... Vai ter mais informações, mais conteúdo, mais tudo. Gente, então, olha, vamos encerrar por aqui, acho que a conversa já rendeu bastante, o programa já tá longo, obrigado pra quem chegou aqui até o final. Aliás, se a pessoa chegou aqui até o final, eu acho que você que tá ouvindo até agora, você é a pessoa que pode se sensibilizar com essa mensagem, considere apoiar financeiramente o Não Pode Tocar. No final da postagem tem o link para o nosso PicPay, você pode fazer assinatura mensal por R$5 ou fazer contribuições esporádicas no valor que você quiser, só procurar por Não Pode Tocar no PicPay, sempre com Demudo, você encontra a gente lá. Fora isso, por favor, compartilhe, sugira, indique podcast, ou como diz a Lana, espalhe a palavra do podcast. A gente falou de mídia independente aqui, mídia independente depende fundamentalmente dos seus ouvintes, então auxilie o Não Pode Tocar a chegar a uma audiência sempre maior. Acho que por hoje é só, se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta, então bora todo mundo dar tchau. Valeu, tchau, falou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world, serve its own needs, dummy serve your own. Esse é o próximo Não Pode Tocar? Sim, domingo agora. Assim espero. Então, sim, papo. Papo, é, papo. É, não tem nada na fila aqui pra lançar, nada pré-gravado. Tá indo tudo pra lenda urbana. É, cara. Assim, a gente já chegou até a ter um programa gravado de, sabe, a espera, mas no máximo. Sabe o que acontece? Todas as vezes que fica um programa extra, na outra semana nunca consegue gravar. Sim. Aí, tipo assim, aí já não tem mais. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Igual aconteceu outra coisa, que foi a couve-flor e o brócolis. Que aí a Fabiana perguntou, como é que é o nome daquele brócolis branco? Brócolis branco? O que é brócolis branco? Aí descobriu que o brócolis branco que eu tava falando era a couve-flor. E pior que a gente encontrou depois uma amiga dele que chama... O brócolis de couve por verde. É, porra, cara. Já puxa aqui para a apresentação dos participantes, explico de onde veio a ideia e a gente já pode falar sobre o filme que, pelo visto, todo mundo está querendo reclamar. Estou certo. Não, não sei ainda. Isso me lembrou do Rodrigo falando que o filme era feliz e era cheio de ação e não sei o que. Caramba, não, ele mentiu descaradamente. Não, isso era só. Ação tem. Ele você é melhor pra definir a situação do que Rodrigo pro filme. Filme triste pra caralho. It's the end of the world as we know it, and I feel fine.